maloqueiragem style. Se liga na ideia, chapa. Não desisto porque tenho fé. Rimas na cachola, skate no pé. De rolê pela quebrada que é nota 10. No brechó comprei o kit só por 7 merréis. Periferia, não admite patifaria. A maioria tá seguindo na correria. Dia após dia, sem pedir arrego. Acordando cedo, procurando emprego. Sem nenhum tostão, pro da condução. Passar por baixo da catraca é a solução. Maloqueiragem é andar nas ruas de lama. Com 50 centavos pra jogar fliperama na favela. Se vacila, fica lost. Quem tem net em casa tem cat no poste. Futuro da pátria é a juventude. Liberdade de escolhas e de atitudes. Uns vão pra escola, outros vão roubar. Todos têm vontade de se adiantar. Os desabrigados que são rejeitados fazem um 5-5 dentro dos mercados. Quem tá roubando comida acaba sendo preso. Quem tá roubando milhões está saindo ileso. No país da corrupção é difícil descobrir quem não é ladrão. Trambiqueiro se espatifa, protesto pra mostrar a cara da perifa. No país da corrupção é difícil descobrir quem não é ladrão. Trambiqueiro se espatifa, protesto pra mostrar a cara da perifa. Que sobrevive com dignidade, superando crises e dificuldades do cotidiano da nossa cidade, dominada pela criminalidade. Camelôs correndo o rapa, prendendo a mercadoria que dá o sustento dos trabalhadores que estão sofrendo, passando vexames e constrangimentos. Essa injustiça não para ninguém que se esforça pra ter um vintém. Trampando nas ruas ou dentro dos trens, enquanto outros matam pra ter as de 100. Responsáveis por suas ações, na cadeia, no senado, assassinos e ladrões. Gueto, esse é meu território. Grafite nos muros é satisfatório. Como matar a fome, onde é mais barato? Café no cinquentão, almoço no bom prato. Acredito que tudo pode ser resolvido. Quem se acomoda, tá perdido. Então, não adianta ficar reclamando. Só é o fim da picada quando o mosquito sai voando. No país da corrupção é difícil descobrir quem não é ladrão. Trambiqueiro se espatifa, protesto pra mostrar a cara da perifa. No país da corrupção é difícil descobrir quem não é ladrão. Trambiqueiro se espatifa, protesto pra mostrar a cara da perifa. No país da corrupção é difícil descobrir quem não é ladrão. Trambiqueiro se espatifa, protesto pra mostrar a cara da perifa. No país da corrupção é difícil descobrir quem não é ladrão. Trambiqueiro se espatifa, protesto pra mostrar a cara da perifa.